Meus amigos, boa tarde. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas o boa tarde foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Boa tarde. Agora já podem dormir tranquilamente. Queremos agradecer o convite, a oportunidade, a honra. Queremos agradecer ao Centro Joana de Ângeles, queremos agradecer à Associação Estação da Luz, queremos agradecer especialmente à Federação Espírita do Estado de Alagoas, Sr. Milton, que nos proporcionou a vinda da Semana Chico Xavier para essa cidade abençoada de Maceió. Nós iremos falar hoje sobre a depressão e Jesus, o maior psicólogo do mundo. Na verdade, trata-se de um seminário composto de 5 palestras diferentes. É um seminário de 8 horas de duração. Então, nós faremos apenas uma pequena parte desse seminário. Falaremos da primeira parte, que é o primeiro CD ou o primeiro DVD, Depressão, Causas, Consequências e a Terapia do Amor, onde apresentamos Jesus, o seu Evangelho, como sendo um grande tratado de psicoterapia, como nos fala a psiquiatra Hannah Wolff e muitos outros. A segunda palestra, nós falaremos sobre depressão e auto-perdão, felicidade sem culpa, porque alguns tipos de depressão, era o meu caso, são provocados também por sentimentos de culpa, às vezes inconscientes, de outras encarnações. Então, apresentamos um Cristo Consolador, uma palestra mediúnica, muito bonita, é a que eu gosto mais, onde nós aprendemos a nos auto-perdoar, para podermos cumprir um mandamento maior, de amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Se eu não me perdoo, como poderei me auto-amar? A terceira palestra, Depressão e Obsessão Espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, Depressão, Materialismo e Desapego, a depressão financeira, que parece que é a mais comum nos dias de hoje, não é? E a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. A melhor oração é a hora da ação. E o nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque nós não temos mediunidade ostensiva, nossa mediunidade é tão somente obsessiva, ele nos diz que o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, junte-se às fileiras do Cristo, ocupe sua mente, porque mente vazia, oficina do mal. E a quinta palestra, Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior. A questão 919 do Livro dos Espíritos, que nós estudamos em profundidade, utilizamos de técnicas não espíritas, inclusive, abordamos o Pathwork de Eva Perracos, que Divaldo Pereira Franco tem a oportunidade de narrar em 2 de seus seminários, Perdão e Auto-Perdão, e Divaldo responde número 2, vale a pena conhecer essa obra. Nós abordamos outras ferramentas de autoconhecimento, já que a doutrina espírita apenas diz da sua importância, mas nos dá como fazê-lo. Nós temos poucas ferramentas na doutrina espírita e buscamos na psicologia transpessoal, no espiritualismo, na literatura e na filosofia, outras ferramentas para o autoconhecimento. Então, só pedir para alguém ajeitar esse papelzinho aqui. Então, vamos iniciar rogando a Jesus, o médico de nossas almas, o amigo inesquecível de todas as horas, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine e para que Ele nos deixe a sua paz. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna, ela sempre existiu. Era conhecida na antiguidade como melancolia. Na Idade Média, frades, padres, religiosos, eram acometidos de melancolia, que recebeu o nome de assédia ou assídia. Nós temos a depressão, então, desde todos os tempos. Apenas esse tempo